16648 ao 50 com 398, boa viagem. 19-8, obrigado, até um bom dia, até a próxima. Controle Salvador, um bom dia, gol no 648, na sua escuta. 648, contato radar na decolagem, sube mantém o nível de voo 370, saída Puca. Puca 370, gol no 648, possibilidade de voo Aracaju? Somente voo e Jamo no 648. Ok, voando Jamo. A linha mantém, pistão no zero. Gol 621, decolador 529, controle, boa viagem. Gol 928, obrigado, gol 621. Decolador, gol 621, bom dia. Gol 621, bom dia, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, posso usar o pés e letra. Sobe para o 360, daí é o Leda, 621. Após 2000, vou em Leda, gol 621. Após 2000, Leda, gol 621. Nem 6140, vou direto do Maceió. Direto do Maceió, obrigado. Uno 561, reduza para 2009. Reduzindo para 209, vou Uno 561. Fui 07. Na M140, direto Maceió, chama Recife 2545, alterna 2085. Gente, eu sou na M140, bom dia. Olimpo 07. M120, passa Coral, devido ao radar terminado, chame o controle Leusa, frequência 120, decima 1. Voo 1648, voo Aracaju. 648, voo Aracaju, obrigado. Dia November Alfa confirmando o retorno a Salvador no 410, o pouso. Dia November Alfa controle. Confirmando, 1410, o seu estimado para o regresso a Salvador ou o pouso? Voo 9864 estabilizado. Voo 9864, complete aproximação ILS, chame a torre Salvador em 118 decimal 9. 295, boa. Voo no 561, você para 2 mil pés, permanece o altímetro no 07 em Salvador, livre ILS, chame estabilizado. 2 mil pés, 117, autorizado ILS, voo no 5. Da 3198, livre da restrição, etapa desse para 2. 3.000, altímetro 907.

mas pouso autorizado na 10, 1864. Tá autorizado pouso na 10, 1864. 1804, se a gente livrou, chame solo agora, 121-1. 104, autorizado táxi Alfa Juliette, contorno Pátio 1, Índia, ponto Calil Mozaro, ponto Tomatorrinho 1-1985. 2009, Bridge. Bridge, 621, obrigado. Chame Recife 2545, alterna 2085. 45, alternativa 2085, ligado, uma batalha. Ação. Aqui, solicitação nível 670 para o aeroporto de Fortaleza. Posição é o 4. Roma 094, está autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti. Viajou para Zulu 19, após Bangu, após Abucu e após Conforme Rota. Controle Salvador opera em 119, decimal 8, transponder 5476. Autorizado pelo posto Fortaleza, nível 370, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, com a transição Fruti. Santa Zulu 199 até Bangu após DCT, Abocu após Santa Zulu 18 até Fortaleza. O controle é o 119-8 e o transporte é 5476. Uno 094, para a está correto, pronto para o chefe de treinamento. Camarago 1094. 1251-3395, ótimo, se chegou no meio da estrutura. Está estabilizado, agora 561. 561, complete aproximação ILS, chame a torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 1885, 561. 1-1-8, autorizado ILS. Autorizado ILS é aqui, está autorizando mais hoje. Quatro solo aos 38, correção 58. Ao livrar 121, décima 1. 21, na boa. No 561 da Gol, tá na escuta? Gol 561. Cheque trem, pouso autorizado, vista 10, 090 graus, 109. Gol 1561. Baixou e travou, 561 está um livre e pôs na 10. Afirmo. Zona final, tá visual, tá 3198. 3198, complete aproximação ILS, chama a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Agora é a torre, grata, 3190. Tá. Solo 1400, livrar direito na 21, décima 1, boa tarde. A livrada é Juno 1, Lancha 61. Quadro para o pushback e acionamento. 1094, Atlante. Chama na Papá, Juliette, tá no Zulu. Bom dia, Torre, o 3198 na final da 1-0 e vai se travar. 3198, 1097 o ajuste, vive pouso, pista 10, 1-0-0 grau 089, tá 3198. Autorizado pouso na 1-0, tá 3198. Prossiga. Quatro na escuta da torre? Ah, sim, a gente confirma agora a intenção de decolagem, né? Sim, a gente após o pouso da voz da linha e mantém capteiro 1-0, Olímpio 04. Após o pouso, curva direita, corredor axé, mantém meu pé. Controle Salvador opera em 119.8, transpondo 0170, para Morro de São Paulo. Voltando. Coordenação controle aqui, em vez de chute, considera o corredor axé, decola, curva direita em rota, direto para a Antuna. Mais o Delta Guarda. 7 Tango Zulu. Mais Delta. 10 a bordo, estou autorizado sobre o Itaparica, conforme o controle. Estacionamento de decolagem, torre 118, decimal 95, 0, 0, chegada a mais. Dia November Alpha, chame para a descida. Cuidado. Gente, mas cuidado, poderia confirmar o horário do plano? Só por gentileza. No 561, não mantém a posição de direito. Mantém a posição. Não. 3198, seu solo 04, ele vai direito no 21, decimal 1, tá boa. 211, não livrar, boa. Salvador, bom dia, tá 3198, livrando na ECO. Tá 3198, bom dia, está autorizado táxi Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reportamento da Juliette, tá 3198. Olimpo 04, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 08 nós, Olimpo 04. Então, 3191, na informação em curso é a Oscar, não um instante. Um instante, qual, por gentileza? Michael Delta, ponto cópia. Autorizado Manatia, meu pés, vai decolar 17, curva direita, corredor axé, controle Salvador, opera em 119.8, transponder padrão 1035. Mais 5 Delta, poderia confirmar para vocês a borda? Sete para abrir, acionamento de decolagem, torre 11895, ajuste altímetro 1017. Vamos no Salvador, gol 1094, instruções para o DAC, 3 horas e 29, alterna Natal, 184 é o PAB. Gol 1094, está autorizado o TAC, e Índia, com a espera do 10, torre 11895, ajuste altímetro 1017. Emílio DAC, e a Índia, no ponto de espera completa da torre 118,95, 1017 para ajuste, gol 1094. Gol 1561, vai ficar atento ao Boeing da companhia. Iniciar no TAC, você faz ingresso de Liés, posição 02. Juliette 02, posição. Então, 3198 vai seguir o Boeing da Gol, via Juliette para a posição 0371. Seguindo o Gol para o portão 3, tá? 3198. Então, 3191, tá pronto, cópia? Prossiga, 3191. Autorizado Galeão, nível de voo 340, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, via Piso 10, Smap, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, Terem 119, decimal 8, transponder 5502. 5-4-0 autorizado, Galeão, fala da Rogério, Cuba direita, saída da El, Leda Monte, transponder 110, Marcos, Lúcio, Barbacena, comandante 298, transponder 5102, transponder 5102. 5502, transponder, chama pronto para estiver em funcionamento, são 3191. Então, 3191, não podemos ver o tipo de solo, estamos pronto para o pushback. Vamos lá. 1094. Ali decola, capturou no 0, voo no 0094. Já do ingresso no pátio 1, me reporta no travesse, portão 06. Vai afastar-se quantas milhas de Salvador? Aproximadamente até 70 milhas de Salvador. Não, foi copiado. 70 milhas. 70 milhas. Está autorizado até a parte 3. Desça para 12 mil pés, altímetro em Salvador 1097, liga LS, chama estabilizado no localizador. 2107, a identificação, desse mantém o 040, autorizado de chegada bom. Salvador, 962, sem identificação, desse mantém o 050, chegada Mari. Chegada Mari, dessa 50, voo 962, possível vai, TAP ou DUNA? Somente mantém a Mari, 1962. 0094? 94, contato radar na decolagem, subir até o 370, saída Romo. 7, receptor. Silva, ingresso decola. Olimpo 04, quando possível, qual é o meu controle o setor que irá manter no horário Netuno? A intenção é manter o centro da área aproximadamente entre a radial 060 e o Salvador. Vai manter, acho que até entre, no máximo, 70 milhas de Salvador, ficar entre 50 e 60 milhas de Salvador. Entre 50 e 60 milhas? Aproximadamente isso. Gente, na minha escuta permanente. Olimpo 04, informe para qualquer mudança no, na projeção do seu voo. Afirmativo. Tá, 373, se a identificação desse mantém o 060, autorizando chegada ponto. Eu peço perdão, axé. Braço. Estabilizou o 4902, está com referência. Tripe 4902, complete aproximação LS, chega na torre Salvador em 198, decimal 95. Torre 198, 95. Troca papapá, mais quieto, Léo? Tripe 4902. VIP 4902, 1017, ajuste, baixou, travou. Livrando a CTR em Salvador. Ok, acionado normal 0125, direto para Manati, reportarão no limite da retenção. 4902. E depois na 1-0-4-9-0-2-2. O 1-0-9-4, chame agora Recife, frequências 2545, alterna 1-2-6-8-5. Agora com a Recife 2545, alterna 2-6-8-5, vou 1-0-9-4. Azul 4-2-0-7, reduza para 2-1-0-9. Estamos Lua, agora autorização de táxi. 2000 pés, altímetro em Salvador, 1-0-7, livre aliança que se repara 1-0, chame estabilizado. S2000 pés, 1-0-7, livre aliança, portaria estabilizado, voo 1-0. Solos 19, 1211, boa tarde. Fala Salvador, boa tarde, 24903. Autorizado Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette. Azul 4082, identificação, desça e mantenha o nível de voo 060, autorizado chegada mais. Bono 373, desça e mantenha o 050. Sob vetoração para o sequenciamento, mantenha presente bruto, era como é o limite o localizador e desça a partir de agora para 3000 pés, ajustado no 0 para 7. Ótimo. 3, 1, mantendo a proa, limite do localizador. Tenente da Juliette, equipe 4902. 4902, ingresso da Juliette para a posição 08, passe 1. Ok, ingresso da Juliette para a posição 08, 4902. Para o táxi, 3991, 3991, 3940, 3991, após a embreagem da Azul, vai estar autorizado. Essa é a via parte 1, taxi Índia, contra 10, torre 11895, ajuste altímetro 10, 17. Sim, 17, após passar de uma Zulu, vai seguir via Índia, no ponto de espera, torre 2450, ajuste 19. Zulu vai seguir o Erbalizatan, via parte 1, taxi Índia, contra 10, torre 11895, ajuste altímetro 017. Reduza para 2309. Estabiliza o voo 1962. 1962, compete aproximação LS, chame a torre Salvador em 1895. Torre 295, bom dia. Azul 4207 para Lucas 2, esquerda 120, chame estabilizado, desça para 2000. Esquerda 120 do localizador, desce 2540. Torre Salvador, bom dia, voo na 1162, estabilizado. 1162, ajusta na 017, aguarde a autorização de pouso. 617, aguardando. Coringa, poderia confirmar o nível 120? Confirmando, baixou e travou? Afirmo. Gente, o vento uma centena, uma dezena, livre pouso, pistão no zero, voo 1162. Livre pouso, pistão no zero, voo 1162. Estão com centro, aguarde. Marco Delta. Frequência livre 2645, ou essa mensagem de pouso, chame no, na decolagem. Então 3191, inicialmente mantenha o ponto de espera. No 3, 8, 6. 7, estou chegando com o centro Recife. 191 tem condições de decolar 5 autorizado? Sim. Então, após o pouso do gol, a linha aí mantém cabeceira 1-0, agilizando a manobra 3191. Né? Na LS, chama a torre Salvador, é 198, decimal 9. 295, azul, cabeceira. Voo no 373, livre LS, desça para 2 mil pés, o altímetro permanece no 0 no 7, chama estabilizado no localizador. Bruno, aos 26, livre direito, 1211. Afirmativo, 1211. Igualmente. Vento 1 centena de graus na dezena nós. Livre decolagem, estorno a zero. Então 3191. Passou o Altemacher, o azul 4207. Gente, o azul 4207 agora é pênalti está livre, confirmando, já baixou? Baixando agora. 8-2. Escuta. Informo que o centro RTC não tem seu plano ainda, ok? Já foi feito contato com a AES para retransmitir o plano, de maneira que assim que tiver o plano aqui autorizado pelo centro, a gente paga a cota. Azul 4207, cheque, o trem pouso autorizado, 1 centena de grau, 099, pista 10, 4207. Livre o pouso na 10, o 4207, baixei o trabalho. Tan 3191, decolado aos 28, controle 198, boa viagem. 198, boa. Controle Tan 3191. 3191. Radar decolagem, subiu, mantenho 340, após cruzar 2000 pés, vou Leda. Para 340, após 2000, direita Leda, tá 3191. Pro 373, complete a aproximação, LS chama tu em 1-1895. 1-1895, 4082, livre LS, desça para 2000 pés, altitude transformadora 017, estabilizado no localizador. 2017, autorizado, vai reportar estabilizado. 73. Juliette Luz Lu, mantém o ponto de espera. .207, solo aos 29, livrar direito, 121, decimal 1, bom dia. 211, livrar, 4207, bom dia. Coringa, prossiga. Na sala de identificação, na chegada Mari, desse mantenha nível 050, altímetro 1097. 050 na Mari, 1097. 4207, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 4207. Coringa, informa que acabou de chegar aqui pra gente um transponder, que eu só vou confirmar com o centro se está autorizado. Coringa 373, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Trem baixado travado, livre pouso pista 10, Coringa 373. Você foi até aguardando a cópia. Salvadora 35220, transfere assistente da Oscar. 35220, acione identificação, chega da Mari, desce, mantenha nível 060. Mari 060, 5220. Estabilizado, Maxway, Copa Vista, Castro 082. Azul 4082, chame torre 1895. 2895, obrigado aí, né? Estamos no Torre. Somente informação, comandante. Após o pouso desse Boeing, tem mais um Embraer da Azul. Após o senhor será autorizado. Informação em curso da hora, posição de copo, gentileza. Libra baixou, ainda não baixou. O 4207, ingresso direto, posição 09, bate 1. 09, posição 2079. Gente, 2630, aguarda a cópia, um instante, por gentileza. Aguarda. O voo, aguarda a cópia, por gentileza. Goma 373, autorizado. Alfa Juliette, posição 0671. Alfa Juliette, 0671, Goma 373. Estamos no após o pouso do Embraer, final na zero linha e mantém. Pista 10 com curva direita, saída Coral, controle em 119.8, aciona 5462, cometa Coringa. Andrezão, avião no chame Recife no 251, alternativa no 33, decimal 95. Bom, meu Índia November Alpha mantém-se em condições visuais 3500 pés. Vou ir na proa do, da rotatória, altímetro 1017. Resumo 5220, da presente voo ITAP. Ok, esquerda ITAP, 5220, obrigado. Coringa, na taxiway, o avião para decolagem a partir da interseção, gente mantém escuta, aguarde. Estamos no livre decolagem, pista 1-0, vento 120 graus, 109, Juliette, estamos no livre. Gente, por conta de risco, e reporta pronto para o táxi. Bom dia, nível azul 402. Papá, Charlie Alfa Tango. Nível 402. 4082, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 01, não faz 1. da Coringa linha e mantém pista 1-0 a partir da interseção até. Centenas de graus a dezenas de nós. Já olha pra tampa. Leste, estamos no decolado aos 37. Controle 19-8, até a volta. 19-8, obrigado, bom dia. Tole o Papa Tango Juliette, Tango Zulu decolou da 10. 19-8, no meu pés, axé. 19-0, axé no meu pés, graça. 1-0-0 na saída Momo, vigilante. Acertando na Momo. Sou de Salvador, muito bom dia, papapapá. Papá Romete, Lefa Tango. Juliette, Tango Zulu, acione código 5461. 5461. Controle Salvador, muito bom dia, papapá. Romeu, Tchale, Alfa Tango. Tchale, Alfa Tango, prossiga. Decolou da 97, vai ingressar no axé, no meu pé, vai manter sobrevoo na ilha de Itaparica. E reposta para o novo destino, senhora. Ele já me alfa tango a 1 no meu pé, via corredor axé, reporte livrando na CTR. Vai livrar, vai reportar livre na CTR, então. Após a Rubi e após o Sonota. Controle Salvador Peric 119.8, transponder 5460. 1-0-7. Identificou Mari 060-6251. 35220 após ITAP, desça para 3.000 pés, o altímetro 1-0-7. Após ITAP, desce para 3.017, 5220. Cometa Coringa, decolado aos 4-0, controle 19-8, boa viagem. Coringa, 19-8, obrigado. 1-5-5-6, informação em cultura óssica, Galeão 360, instante copo, por gentileza. Da óssica, não precisa contar com a Belona. O 220 reduza para 2009, está aqui para a sede 12 horas 8 minutos. Reduzindo 2009, 220. Coringa, canal de controle, cheque. Chega daí. Checado. Controle, muito bom dia. Coringa decolado, saída coral. Coringa, suba e mantém nível 120 na saída coral, vigilância. Coringa, autorizado, 120. A partir do hotel, pistão 1-0, força aérea 2, 320. O 56 da Gol, se fosse com a 556, seu ponto cópia. Relativo. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, reatriz Luna 0, Smap, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 5522. 100 graus, 129. Linha 0, via alto, plano de voo, conforme decolada 310, curva direita, saída da El, Leda Módula. A rota é a coluna 0, SAP, Lúvito, Babacinho. 398 ao controle, 5522 ao transponder, copiou o bolo 556. O 556 é o procedimento correto, pronto para estudar adicionamento. Camarada. Solo, Bob, bom dia, 4207 Azul. Azul 4207, bom dia, informação em cultura óptica, 340RJ, estão de copo, por gentileza. Tá com a óptica, aguardando o copo 4207. Etape, grata, 62%. Flip 5220, desça para 2000 pés, autorizada final ILS 510, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Way da pista 10, reportará estabilizado, 220. Estabilizado, Azul 5091. Azul 5091, chame torre no 895. 895, bom dia. Força aérea 2320, decolado aos 43, controle 198, boa viagem. 198, boa. 00. 0011. Muito bom dia, 5011, ajusta 1017, reporta quando baixar o travado. Boa tarde. 7, Charlie, Alfa Tango, da presente tem frequência livre para alto coordenação. Controle de Salvador, bom dia, Força Aérea 2320 decolado. Força Aérea 2320, subir, manter nível 100 na saída Coral, vigilância. Na Coral, ascensão 100 autorizado, 2320. Né, 6255, após ETAP, desça para 2000 pés, altímetro 1017. Está autorizada a final ILS, que tem 0, reporte estabilizado. Após ETAP, 2000 pés, uma maré estabilizada, 6251. Vento 1010 graus, com 10 nós, livre pouso, cabeceira 10, 5011. Livre pouso, 5011. Estabilizado, final pista 10 e ele é SX8, 35220. 35220, chame torre 1895. 1895, obrigado. 95, 1895. 1895, vou chamar, obrigado. 903. Está na sequência para autorização número 3, aguarde 4. Vai, Salvador, 35220, bom dia. Bom dia, 5220, 1017, ajuste, número 2 para pouso, aguarda pista livre. 1017, aguardando pista, 5220. Salvador, de Monsalvo? Dois minutos, então 3295. Obrigado. Azul 4207, tá pronto, cópia? Pronto pra cópia, 4207. Localidade RJ, nível de voo 300, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Opzulu 10, SMAP, Lu, Vitor, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, Pera 119, decimal 8, Transponder 5516. Mantenha nível 050, altímetro 1017. 050, por que você tá projetado? 1-1. 2-1-1. 5-2-2-0, baixou e travou? Acabando de baixar agora, 5-2-2-0. Cruzado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Pedro 10, Brise, Pedro 16, Belo Horizonte, Brise, após conforme rota. Controle Salvador, Perem 119, decimal 8, Transponder 5524. Autorizado com fim, nível de voo 340, decolada 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Pizulu 10, Bridge, Pizulu 6, e após conforme rota. Controle Salvador, pere 119, decimal 8, transforma 5520. Ok, então, autorizado 340, decolada 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva. É Pizulu 10, Bridge, Pizulu 6, 398 e 5510. 5520 é o transfundo, chama todos para o tiver funcionamento, 34903. Ok, 5520, obrigado. No 556, aguarda, número 2 no setor. Paulo Salvador, um bom dia, azul 5091. Azul 5011, bom dia. Está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 0771. Alfa Juliette, posição 07. Juliette, 5-0-1-1.